Projeto tá no ar pra falar um pouco da nossa quebrada, dos guris, das gurias, da rapaziada, firmeza que sempre cola na banca FK. Esse é o dom que Deus me deu pra rimar, pra levar o rap pro mundo curtir e dançar. Através do rádio a nossa voz vai chegar. Pode acreditar que o rap é do bom. Se não fosse o rap eu estaria na prisão. O rap me resgatou, eu resgatei o rap. Tá ligado, Zona Norte, bairro pensando em BGV. Só mano, firmeza de atitude, pode crer que Deus me deu o dom de fazer um rap pra conscientizar os mano que tão na prisão amargurando, jogado no chão. O crime não compensa, vê se não esqueça. Use a cabeça pra pensar, se não o crime vai te dominar. Seja esperto, larga as drogas, vem curtir com o fato criminal. A nossa ideia tá matando a pau. Os boy, os moda, tão se jogando na vida do crime, tão se atirando. Saia da fissura, que essa vida é dura e cruel. Na rima, vinícius, o fato criminal, passando a mensagem, falando a verdade de como vencer. Na lei da natureza é matar ou morrer. Pra sobreviver aqui tem que ser forte. Pra sobreviver tem que escapar da morte. Saia do mundão e vem curtir com o fato criminal. E por aqui eu vou deixando a minha levada. Um abraço nas minas, um salve pra rapaziada. Eu tô aqui pra rimar. Esse é meu dom, eu não posso parar. Eu tô aqui pra rimar. Esse é meu dom, eu não posso parar. Eu tô aqui pra rimar. Esse é meu dom, eu não posso parar. Eu tô aqui pra rimar. Esse é meu dom, eu não posso parar. Esse é o meu dom, mais uma vez vou rimar. Falando o que acontece, não posso, não vou parar. Aqui, mano, o gueto, união com FK. A verdade nua e crua do que envolve a favela. Foi Deus que Deus me deu, nada vai me abalar. Rima do gangsta, rap, ele me chama o M.A. Pode prestar atenção na rima da favela. Eu e o Vinícius fazemos parte dela. Gangsta na rima, foda-se o que tu pensa. Tomei essa atitude por causa das ausências. Sem rango na sua mesa, sem comida na panela. Aqui não é ficção, pode crer, não é novela. Vários me criticam por causa das minhas letras. Você vive de ilusão, só tem merda na cabeça. Só quero ilusão, vou rebolar no palco. Parece uma bichinha, só falta botar o salto. Minha letra agressiva, Deus me deu esse dom. Que se foda o que achou, o que pensou do meu som. Sou rapper pelo tecido, estado RS. Porque gostou da minha rima, M.A. que agradece. Matou da Zona Norte, não rimo alegria. Os mano atirado no crack, na cocaína. Te dou um incentivo, com as drogas você parar. M.A. mano, o gueto, eu tô aqui pra rimar. Eu tô aqui pra rimar. Esse é meu dom, eu não posso parar. Eu tô aqui pra rimar.